anjinho que estava bem aqui. Eu armei uma ratoeira pra pegar o traidor, mas peguei o meu dedinho. Puxa vida, ai que dor! Um ratinho bonitinho.